MC Bebê Gigante, Bangue do Cash, MC Babi, Florida MC, jogadores, é nós, é a mesma família, vai! Nova era digital, mudou favela, evolução. Os pivetes só quer lan house e não quer mais jogar peão. Tudo mudado, tecnologia, era digital. As favelas conectada, adicionada com geral. As favelas tem Orkut, nós também tá nesse meio. Me adiciona no Orkut e no MSN. Visita meu MySpace, que a favela agradece. Me adiciona no MySpace, faz download do meu rap. Agradeço a internet, meu espaço no MySpace, divulgando o nosso rap da ilha. O Nordeste lá pro Norte, pro Sul, pro Centro-Oeste, Sudeste. Quem curte rap, me adiciona, fortalece. Quer Floripa, MCs, o dom, rap do bom. Evolução, revolução, misturado no mundão. Os moleque de Floripa, ouvintes do hip hop. Celular de bater foto, vários rap. Bota foto no Orkut, faz vídeo com celular. Bota tudo no Orkut, clica atualizar. Filmando com celular, tira onda, juventude. Faz filmagem tipo clipe, depois lança no YouTube. Favela também é chique nos beats do Fruit Loops. Favela também é chique nos beats do Fruit Loops. Favela também é chique nos beats do Fruit Loops. Favela também é chique nos beats do Fruit Loops. A favela tem Orkut, a favela tem mais peso. É favela no YouTube e no MSN. Na internet vai se une, tudo online na corrente. Adicione e divulgue nosso rap chapa quente. A favela tem Orkut, a favela tem mais peso. É favela no YouTube e no MSN. Na internet vai se une, tudo online na corrente. Adicione e divulgue nosso rap chapa quente. É internet, nova geração, mil grau, evoluindo os pivetes nessa era digital. Vamos trampar na internet, divulgando nosso rap, unindo mina e moleque, que a corrente fortalece. Zona Oeste, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul. Nesse corre muito louco do rap, eu sou mais um, envolvendo quem quiser se envolver nessa história, ensinando como é o caminho da vitória. Só os fortes sobrevive, nós chegamos pra ficar, pra mudar o filme triste, renascer um bom lugar. É moleque produzindo, moleque escrevendo, moleque evoluindo, moleque aprendendo, fugindo do veneno, isso mesmo, vai, vai, guerreiro. Estudando, sempre crescendo na vida pra ter sossego. Fugindo do veneno, isso mesmo, vai, vai, guerreiro. Favela firme no plano, paz, vitória e dinheiro. Tamo aqui é pra somar, pra sonhar, pra ser feliz. Me adiciona, quer Floripa MCs. Tamo aqui pra resgatar, pra lutar, ganhar din-din. Canta rap, fazer show, tira onda de cantinho. Faz login, me adiciona, vem curtir meu hip hop. Faz login, me adiciona, dá uma olhada no meu blog. É internet, divulgação sem limite. Do rap, do hip hop, no Orkut, no Twitter. Favela também é chique, no YouTube, nosso clipe. Os guerreiros, acredite, rap no muro, grafite. Favela também é chique, no YouTube, nosso clipe. Os guerreiros, acredite, rap no muro, grafite. A favela tem Orkut, a favela tem mais space. É favela no YouTube e no MSN. Na internet vai se une, tudo online na corrente. Adicione e divulgue nosso rap chapa quente. A favela tem Orkut, a favela tem mais space. É favela no YouTube e no MSN. Na internet vai se une, tudo online na corrente. Adicione e divulgue nosso rap chapa quente. A favela tem Orkut, a favela.